fala pra eles que o fim de semana foi o melhor da sua vida. E voltou a sorrir, porque tava sem mim. Faz elas acreditarem que era de dó, que ainda tava comigo. E eu sempre fui DJ Thiago Albuquerque, DJ Thiago Albuquerque, oficial Locosum Brasil. Que a gente foi no motel, que cê não conta, que cê não conta. E que você pagou a conta, que cê não conta, que cê não conta. Gente, vocês não estão entendendo. DJ Thiago Albuquerque é tudo de bom. Esse é meu defeito. DJ Thiago Albuquerque, oficial Locosum Brasil. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Ligo outro dia no estilo Don Juan. O meu bem, meu amor, é domingo de manhã. 2016. Tô namorando com o amor. 99% anjo perfeito. Mas o que ele por ser até vagabundo. Mas o que ele por ser até vagabundo. Safado e elas gostam. Tô namorando com o amor. 99% anjo perfeito. Mas o que ele por ser até vagabundo. Mas o que ele por ser até vagabundo. Safado e elas gostam. Só 1%. E aí galera, aqui quem fala é o Watson. E aqui a Lana. E nós também estamos junto com o nosso amigo DJ Thiago Albuquerque. Estourado! Tô solto na balada, que eu sou bom, eu não nego. Comigo é desse jeito, eu olho, chego e pego. Tô solta na balada, comigo corta essa. Aqui é desse jeito, cê olha, mas não pega. Olha, olha, olha, mas não pega. Comigo é desse jeito, cê olha. Juvenis 2016. DJ Thiago Albuquerque, DJ Thiago Albuquerque, The Best of DJ. Sendo humilhada sozinha, eu quero lembrar pra você que a culpa não foi minha. Não foi minha. Não, não, não, não, não, não. Não foi minha, não. E quem escolhe demais sai perdendo. Quem sabe com os erros da vida termina aprendendo. Hoje tá escolhendo o que plantou. E veja só no que deu, veja só no que deu. Você dizia que eu era ruim e arranjou outro pior do que eu. A culpa não foi minha. Não, não, não, não, não, não, não. Não foi minha, não. Tava chorando de barriga cheia. Eu quero lembrar pra você que a culpa não foi minha. Veja só no que deu. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. DJ Luan Tour 2015, no ritmo que a galera gosta. Alô galera, aqui quem fala é o Munhoz. E aqui é o Mariano. E nós também estamos com o nosso grande amigo DJ Thiago Albuquerque. Aquele abraço. Oh, Top 10 DJ Thiago Albuquerque. The Top 10 DJ Thiago Albuquerque. Amigo DJ Thiago Albuquerque, toca aí, DJ. Tá bombando, tá sensacional. Tá bombando, tá sensacional. Mãozinha pra cima, quem já tá no grau. Fazendo gostoso pra ficar legal. Mexendo, mexendo, tá fenomenal. calorado e na sexta o que vai ser? Fim de semana é TCC, já tá tudo organizado, truque, cerveja, churrasco. Fim de semana é TCC, já tá tudo organizado, truque, cerveja, churrasco, truque, cerveja, churrasco. Gente, vocês não estão entendendo. DJ Thiago Albuquerque, ô potência! Eu cheguei, aqui tá tudo bem. Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir. Dinheiro foi feito pra gastar, se espalham pelo mundo que se vive pra brincar. Eu gosto de mulher, eu gosto de luxar. O meu carro é rebaixado, as minas viram pra entrar. E beija meu pescoço, e diz ai que delícia, que safadinho cheiroso. E nesse eu vou vivendo nessa vida mais doendo. Aí eu tô causando, aí eu tô mordendo. E vem curtir a vida, vem ver como rico vive. Vem andar de Ferrari, e depois de Mustang. Vem come, vem come, come, come, come, come, come, come. Hey, stop this. Me sente o mesmo por seu ex-amor. Eu também já passei por essa uma vez e sei bem o que você passou. Eu te entendo, seu coração tá fechado, morrendo de medo de não superar. Mas vai passar, serei seu segundo plano caso você precisar. Serei o seu segundo plano caso você precisar. Ai, ai, ai. Com um sorriso de ser e mais de uma garrafa. Bora viver. Com um sorriso de ser. Tiago Albuquerque, DJ Tiago Albuquerque, the best of DJ. Com um sorriso de sempre e mais uma garrafa na mente, sou eu pensando em você. Vem cá, bora beber. Som Brasil. Como é que você... Mix 2016. Fala, Thiago Bravo, eu também estou aqui junto com meu parceiro DJ Thiago Albuquerque. Detona aí, DJ! Sofrência, baby, me escutando pago. Amigo, cê tá coberto de razão, eu concordo com você. Mas é que eu passo o ano inteiro na cachaça vendo você se fuder. Vai, namora, bobo, vai. Vai, namora, bobo, vai, namora, bobo. Fica namorando, tentando avistar de novo. Vai, namora, bobo, vai, namora mesmo. Fica namorando, que eu tô no desapego. Namora, bobo, vai, namora, bobo, vai, namora, bobo. Namora, bobo, vai, seu bobo, namora. Mais de uma semana sem amor, sem um beijo, sem um corpo. Tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô adolescente. Porque não falei sobre as pratinhas. Porque não falei de rosa, cobertor, sentimento proibido até parece. Você não quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor. Sua boca é minha, domina minha. E o que das duas tá fazendo tão sozinha? Sua boca é minha.

gostoso. Do jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Porque eu quero o cheiro de amor que você ama, fazendo o seu corpo sofrer. Bata essa porta. Os meus amigos estão me esperando do lado de fora. E pela milésima vez me diz que não tem volta, que não se importa. Se eu for, não adianta me ligar me chamando de amor, usando as mesmas frases feitas que aprendeu comigo. Me fala agora se tá pronta pra comer o milho. Conhecer a vida de solteiro, você vai sofrer o ano inteiro. Agarrada com meu travesseiro, vai me procurar e te correr. Não me deixe conhecer a vida de solteiro. Se é pra largar, larga direito. Apague o meu número no celular, pra não correr o risco de me procurar. Tiago Albuquerque, DJ Tiago Albuquerque, the best of DJ. Me chamando de amor, usando as mesmas frases feitas que aprendeu comigo. Me fala agora se tá pronta pra correr o risco de me ver em outra, beijando outra boca. E não me deixe conhecer a vida de solteiro, você vai sofrer. Choro, se eu ligar o som, ela vem dançar de novo. Açúcar Patricinha já ficou no grau, só quer ouvir meu som. Pau, pau, pau, meu som. Choro, se eu ligar o som, ela vem dançar de novo. Açúcar Patricinha já ficou no grau, só quer ouvir meu som. Pau, pau, pau, meu som. Thiago Albuquerque, the best of DJ. Junto, hein?